1777, ciência da informação, novembro. Negativo. Pista para 7 para 0 graus, 099. Tome de Abrava, não escuta? Escuta, Tome de Abrava. Autorizado, cruzamento, final 17, prossegue direto para Enrimar. Autorizado, cruzamento 17, direto para Enrimar, formalizando o Enrimar. Gente. Nelson. Direto, Leos, o 5595 da tribo. Obrigado. Papa Charlie Mike Torre. Coral, prossegue com a frente de voz no 085. E o serviço radar terminado. Chame controle Leos 1201. Mike, na escuta da Torre Salvador. Alfa Tango Tango, na escuta. Prossegue o táxi um pouco à frente, Alfa Tango Tango, até a linha do ponto de espera. Força aérea no 431, solos 34, esquerda, pátio militar na minha frequência até o corte. E é Upper Whiskey 50, decolando pista 10, após primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev. Transponder 5404, controle de frequência no 20.8. 5220. 5220, ciência pro outro estado. Controle CNR6255, atingindo 170. Puxa Nero 6255. Prossiga na chegada Mari. Direito se mantém ao 050. 050, 6255. Sério no 431, na escuta? Tá stand-by no transponder? Completa aí, ele é sexway, chamando Torre 18316. 18316, obrigado. Oi, Salvador. Bom dia, Webjet 6740, na final, com trem embaixo do trabalho. Webjet 6740, bom dia, continua a aproximação, informarei a pista livre. Gente, aguardando pista livre, Web 6740. Azul 4207, airborne 35, departure control 120.8. 120.8, Azul 4207, have a nice one. Thank you. Alfa Tango Tango, decolagem autorizada, 90, vento 140 graus, 099. Salvador, approach control, good morning, Azul 4207, passing 2000 feet on dial. Azul 4207, radar contact on departure, climbing maintain 360 on dial departure. Climbing to 360 on dial, Azul 4207. Alfa Tango Tango decolou 37, controle 1208. 1208, Tango. Contato, radar na decolagem, subou 090, saí da ponte. 090 na Conde, Tango, Conde Approach, Conde. Estimativo, está livre, direto com ele. Tá. Tá. Prossiga, tá no solo? Solo 38, frequência livre, bom dia. Firme, autorização. 6255. Afirmativo, tome pro de TAP, desça para o 050. Pro de TAP, 050. Direita, salão 219. Sequenciamento, curva esquerda, proa 045. O limite é curto, localizador. M6740, autorizado táxi. Pátio 1, gate 8, via Alfa Juliette. 045, limitado pelo localizador, perfeito? Afirmativo, descendo para 3.000 pés. Proa 040 agora, o 35220. 5220, ciente, proa 040. Trip 5595, agora a 52 milhas, Salvador, nível 140. O serviço será terminado. Chame controle Leos em 120, decimal 1. Voltaner 6225, voe proa 055, para interceptar o curso do localizador. Pro 6255, seria? Proa 055. Ok, proa 055 para o localizador. M5220, informo que ultrapassará o curso do localizador. O seu novo limite é o Kinemaicron 20 de Simbra. Gente, 5220, novo limite, Kinemaicron 20 de Simbra. Cara, pronto, tá 31 na Viu. 31 na Viu, no TAN, decolagem autorizada no 0, vento 130 graus, 109. O 31 na Viu, mais um minuto, tá pronto. Um avião no decolagem autorizada. 130 graus, 109. Eficiente, a linha e decola. Tá 3 horas, vamos demorar mais ou menos. 777. Bono 777, autorizado por chefionar, reporte forçar ataque. Livre, reporte ataque, Bono 777. 3 horas e meia, alternando o curso localizador, correr direita, proa 120. 5220, proa 120. Papa Jeremai que aguarde. Boa, rapaz. Resumo 91, decolado aos 45, controle 208. 208. Para a entrada do pátio 3 para o gate 5. Bruno, o contato radar na decolagem, suba ao 380, saída da Elf. Guarda da Gol, está para o gate 5, Oscar Mike. Mike, táxi até o ponto de espera via correção. Seguindo o Gol, Boeing 737, via Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 1118, decimal 6, altímetro 1021. Acertar o visual com a aeronave da Gol, está fazendo o feedback, após o mesmo vai na Índia Alfa, Índia, depois do ponto de espera 3.6. Autorizado táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1021. Livre táxi, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, a Torre 2162021, no ponto 77, por favor. Localizador avistando hoje, né? Oxalé 6225 completa, o ILS X-Way, chamando Torre 1-8-3-6. 18-6-6-2-5-5. Trip 5220, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILS X-Way, reporte no localizador. 5220 na Trip, gente. 255 já na sua escuta. Oxalé 6255, chamando externo, baixada travada. Repórter. 777 com espera pronta. O 777 tem condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar sem parada, 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem, sem parada, 1-0, vamos 777. Passando Simbra, baixou e travou o Oceané. Ciente, informarei que está livre. Sou o Salvador, o Papapapapa Talemarque, do ponto de espera pronto da 1-0, visual com a Oceané na tela. Ciente, mantenha o ponto de espera da 1-0, Alfa Talemarque. Ótimo, agora. Meia 255, pouso autorizado na 1-0, vento 1-40 graus, 089. Livre pouso, pista 10, 6255. Sete, controle 1208. 208. Completa LF, chama Torre, 1-9, 3, 1, 6, 2-0. 2-0, 6, graças, boa. Controle ao voo no 777, bom dia. Voo no 777, bom dia, contato radar na decolagem, suba ao 340, na série da EL. 340, na da EL. Salvador, o TRIP 5220, bom dia. TRIP 5220, bom dia, continua a aproximação, foi Maripista Livre. 5220, sim. Falou 51, direita no 21, decimal 9. Direita no 219, 6215. Pouso autorizado na 1-0, vento 1-2-0 graus, 089, checa 3. 5-2-2-0, ciente, baixado e travado. Alfa Charlie Mike, visual PR da trip, final 1-0. Tudo ativo. Após o mesmo, alinhe e mantém pistão 1-0, Alfa Charlie Mike. Após o trip na final, alinhe e mantém 1-0, Alfa Charlie Mike. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 6, pátio 1. Alfa Juliette, portão 6, pátio 1, 6255. 5728, confirme ciente da informação, novembro. Web 5728, aguarde com... Trip 5220, mantém escuta. Azul 4463, confirme ciente da informação, novembro. Azul 4463, informo que é o número 2 para cópia, aguarde. Voador 5220. Trip 5220, autorizado táxi via Alfa e Kilo para parte 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5220. Alemanha, que decolada 55, controle 1208. 08, grato. Oi. Controle Salvador, muito bom dia do papapapá, controle Mike. Alfa Charlie Mike, contato, radar na decolagem, suba 170, saída Fuca. Capitão na Fuca, Mike. Dael Leda direto, azul 4463. Dael Leda direto, azul 4463. Isso no 251, alterna 133-25. Vai chamar a Recife 251, no bol, na 777. Pode ir. Decolando pista 1-0, após curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5424, controle de frequência 120.8. Cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Azul 4463, ponto cop. Azul 4463, autorizado Salvador e Léos, nível 160, via Whisky 1, decolando pistão 10, após curva à direita, saída da Euleda direta, 3.5426, controle frequência 120.8. Azul 4463, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Web 5728, autorizado para o Pushback acionar. Reporte pronto, ataque. Zero, controle de Salvador, prossiga na chegada Mari, de Safaro, 050. 050, trânsito de contato, chegada aqui ou não? R6200, mantenha o perfil da Asta. Zulu 91 na escuta? Centro Recife, 1251, 13325. 1251, chamando agora, obrigado. Boa tarde. Tarde. Salvador, 35490. 5490, ciente da informação, novembro? Tá ciente. Autorização para Petrolina.